Panorama Agrícola para 24 de setembro de 2013, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira, lua cheia, 24 de setembro de 2013. No ar para você o Panorama Agrícola. O ditado de hoje é: só chega aos milhões quem administra tostões. No programa de hoje você confere: turismo pedagógico em Urubici abre oportunidades para a sucessão familiar no campo. É o agricultor compartilhando conhecimento. E mais, consórcio com municípios do Oeste ajuda jovem agricultor familiar. Dica do dia. Evite desperdício na sua lavoura. Em grandes propriedades pode-se perder até 60 quilos por hectare no processo de colheita, no transporte e na armazenagem. Assim, invista na classificação e na padronização corretas e eficazes dos seus grãos. É hora das notícias. Prefeituras, gestores e representantes de 3 consórcios intermunicipais que abrangem 18 municípios de Santa Catarina e do Paraná reuniram-se recentemente no Ministério do Desenvolvimento Agrário para tratar do apoio do governo a projetos de desenvolvimento em áreas como pavimentação, internet e turismo. Um dos consórcios intermunicipal da fronteira é formado por 2 municípios paranaenses, um de Santa Catarina, Dionísio Cerqueira, e uma cidade da Argentina, Bernardo Irigoyen. O objetivo é a integração como meio de dinamizar o desenvolvimento econômico e social. A missão desse consórcio é também ser referência no Mercosul em áreas como educação, turismo, agroecologia e produtos locais. A experiência com o sistema de consórcio recente no país pode contribuir para a manutenção do jovem no meio rural e para o desenvolvimento da agricultura familiar. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje aqui do Panorama Agrícola, você fica sabendo o que é turismo pedagógico com Dilmo Israel, agricultor que investiu em turismo rural em Urubici. Ele é vice-presidente da Associação Acolhida na Colônia da Serra Catarinense. Turismo pedagógico é as propriedades se preparam para receber as escolas, né? Então os alunos vão para o campo vivenciar um dia, passar um dia no campo, vivenciando as atividades que se faz dentro da propriedade. E aí aprende exatamente o quê? Aprende como plantar, enfim, toda a cultura, os brinquedos que se fazia antigamente, a forma de vida que se levava dentro do campo, porque hoje é muito diferente, né? A cidade tem muita tecnologia que na época não existia no campo, né? Então, volta às origens, né? Realmente buscar a informação de como era no passado. E as escolas têm aderido a esse projeto? Sim, a gente recebe várias escolas durante o ano. E a resposta é muito boa, porque o aluno da cidade está muito distante da realidade do campo, né? Então, para ele, qualquer coisa é inusitado, né? Qualquer atividade é uma coisa bem fora daquilo que ele está acostumado a fazer na cidade. Então, se torna uma atividade prazerosa para o aluno e para o agricultor é muito interessante, porque ele está repartindo o conhecimento que ele tem, né? Um conhecimento acumulado no longo da vida, na observação da natureza, no ciclo que a natureza oferece dentro da propriedade. Dilmo Israel fala agora da sua propriedade rural em Urubici. A gente tem uma propriedade chamada Sítio Arroio da Serra, que a gente herdou dos pais e a gente adaptou para o turismo uns 5 anos atrás. E a gente recebe muitas pessoas do Brasil inteiro, da Europa, e lá o visitante pode experimentar da vivência do dia a dia, uma cavalgada, uma trilha, uma pescaria, um passeio de trator, enfim, atividades ligadas à natureza, né? Que graças a Deus fomos privilegiados com ar puro, com muita água, e isso a gente está repartindo com os visitantes que nos procuram. antes desses 5 anos, vivia exclusivamente da agricultura? Sim. A propriedade já há 60 anos está na família e a gente vivia exclusivamente da agricultura, do leite, enfim, das atividades agrícolas. Só da atividade agrícola daria para sobreviver? A gente já partiu para um outro ramo porque era muito difícil, né? Existem muitos problemas, a gente não conta, não tem o respaldo às vezes da natureza ou própria comercialização, então é necessário abrir o leque para que novas oportunidades surjam, né? E foi isso que aconteceu. Realmente o turismo vem dando uma sustentabilidade muito maior, com mais qualidade de vida para a gente também. Um outro assunto relacionado a este, sobre sucessão no campo, como é que o senhor vê essa questão da sucessão no campo do jovem rural? Olha, o modelo que vinha acontecendo há um tempo atrás realmente não tem sucessão, né? Hoje, com o advento de uma nova oportunidade, com novos campos de trabalho, pode ser que os jovens se interessem, né? Porque o modelo antigo realmente não tem sucessão. As pessoas não querem aquela vida e eu acho que nenhum pai procura dar, vamos supor, ao filho aquele modelo de vida que ele teve. Então hoje, com novas oportunidades, eu acho que surge e realmente há possibilidade dessa renovação. O senhor disse que herdou a propriedade dos pais. O senhor tem filhos? Sim, tenho 2. E eles estão na propriedade? Um já não já trilha outro caminho, né? Então, o mais novo, vamos ver, ele está muito ligado com as coisas do campo, mas isso ainda vamos ver o que acontece daqui a pouco, né? Dilmo Israel fala também sobre os benefícios do Programa de Estado Santa Catarina Rural para o turismo rural de Urubici. A gente está recebendo, a gente escreveu o projeto e está recebendo apoio na construção, na infraestrutura, né? Nas propriedades rurais e também na questão das estradas, no melhoramento das estradas e tal, no acesso à propriedade rural. Quando se fala em infraestrutura, estamos falando de hospedagem apenas? É hospedagem e produção associada também, né? Tem um cultivo protegido, enfim, mas a maioria é hospedagem. Quantas pousadas participam desse trabalho da acolhida na colônia lá em Urubici? Da acolhida participam 14 propriedades e do SC Rural são 10 propriedades contempladas. Agora Dilmo Israel fala sobre os encantos, as atrações turísticas de Urubici. Urubici foi privilegiado pela natureza, né? Existem muitas cachoeiras, a Pedra Furada, o Morro da Igreja, enfim, vários pontos que atraem as pessoas. Mas também na acolhida na colônia nós temos a mesa muito farta e o acolhimento, o envolvimento do agricultor com o turista, com o visitante, né? E eu acho que a cultura, o modo de vida dos agricultores é um grande diferencial, é um grande atrativo também para as pessoas que vivem no grande centro. Inclui aí na mesa farta produtos orgânicos? Sim, todos os participantes da acolhida na colônia trabalham de forma orgânica, né? Então, os produtos produzidos na propriedade e vão direto da horta para a mesa do turista no ato da hospedagem. A maioria é produto certificado? Quase todos certificados, sim. Já fazem parte de associações de longo tempo já produzindo organicamente. Quais são os principais produtos orgânicos à mesa? Nós temos a maioria de hortifruti, né? Repolho, pimentão, batatinha, tomate, cenoura, beterraba, tem maçã também, maçã já em pouca escala, né? E frutas de quintal, assim, tem bastante lá também que o pessoal acaba aproveitando, né, para servir à mesa. O Panorama Agrícola também ouviu a extensionista da IPAGRI em Urubici, Cláudia Maria Schmitz, que destaca o trabalho da IPAGRI com o turismo na agricultura familiar. O papel da IPAGRI é fundamental porque desde 2004, quando eu comecei a trabalhar em Urubici, eu comecei a trabalhar com turismo na agricultura familiar. E em 2005 nós começamos com o projeto e em 2009 nós formamos a Associação Acolhida na Colônia da Serra Catarinense e em 2011 nós escrevemos a manifestação de interesse para o SC Rural, que foi aprovada. Estamos no projeto estruturante, agora na fase de final de licitação. R$ 490 mil, 50% dos agricultores, 50% não reembolsável, 1,5 milhão de melhoria de estradas, 30 mil para a construção do centro de atendimento ao turista, mais a parte de sinalização turística e capacitação de agricultores. E toda a papelada, digamos assim, todo o projeto passou pela Epagre? Pela Epagre, a Epagre que é a responsável, a Epagre de Urubici, com o apoio do nosso coordenador regional, Ademir Ferrari. Cláudia, quantos agricultores estão sendo beneficiados? Diretamente com o SC Rural, 10 famílias, né? Fazem parte da associação 14. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Dilmo Israel e com Cláudia Schmidt sobre turismo rural na Serra Catarinense. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.